Isso, filho. Hierarquia para nós é senso de dever a ser cumprido e de responsabilidade. Cada um atuando nos seus domínios, mas do lado de cá, todos respeitam as suas terras e as suas atuações. Entendi. O senhor trabalha na luz de qual orixá? Eu venho na irradiação de Pai Oxóssi. Oxóssi. Tá bom. E esse caboclo vai falar uma coisa com a permissão do plano divino, que quem rege este seu trabalho é Oxóssi e Anhansã. Você pode chamar o caboclo de Caboclo Sete Flechas do Oriente. Sete flechas do Oriente. Isso. Você pega a Aruda. E o meu? Salve, seu caboclo! Salve, sua coroa. Eu fico muito desonrado de aqui no diálogo com os espíritos poder receber o senhor e o vosso conhecimento, viu? Esse caboclo que se sente feliz diante da vida de poder contribuir com um cado do aprendizado que ele traz do lado de cá. Viva, viva. Então, vamos perguntar para o senhor a coisa mais importante de começo: como o senhor chama? Você pode chamar o caboclo de Caboclo Sete Flechas do Oriente. Sete flechas do Oriente. Isto. Por que que o espírito do senhor decidiu se apresentar com este nome? Filho, conforme já foi dito para você, Sim. em diversas prosas que você já teve, É. isso não passa de uma forma de colocar um nome, mas Oriente, filho, nada tem a ver com a forma de existência que esse caboclo teve em alguma vida. Entendi. Mas sim a área de atuação que este caboclo, pela permissão de pai criador, vem para que possa aprender e, com esse aprendizado, passar um pouco para os filhos da terra. Então, se você pensar, filho, no Oriente, tudo começou. No Oriente, os avatares, no Oriente, a Kundalini, no Oriente, os estudos relacionados à energia, ao que está fora da visão humana, iniciou. Então, é neste aspecto que o caboclo, com permissão divina, atua, filho. Graças a Deus. Seu Sete Flechas, o senhor precisou de autorização de algum superior para vir falar comigo? Filho, tudo na vida é hierarquia. Tudo na vida. No entanto, filho, a hierarquia que nós entendemos é um bocado diferente da hierarquia que os filhos da Terra compreendem. Hierarquia nada tem a ver com ordem para nós, e sim senso de responsabilidade e de dever a ser cumprido. Então, é óbvio, filho, que este caboclo teve a permissão superior a estar aqui, pois a Umbanda muito irá mudar, não somente a Umbandã já conhecida, mas todas as religiões que tocam o âmago de cada fio desta terra, pois são várias formas diferentes de encontrar o mesmo Criador Supremo. Nossa. E eu quero falar mais disso daqui a pouco, mas ainda concentrando nesse detalhe, quem então é o seu superior direto no mundo astral? Filho, são informações que são valiosas para o seu trabalho. Mas o meu superior é você. Eita. O meu superior é o meu semelhante. O meu superior é o meu cavalo. É essa pia que está cá. O meu superior é este planeta. O meu superior é aquilo que eu me dirijo a trabalhar, filho. E não aquele que está acima de mim, assumindo qualquer grau. Entendi. Porque nesse trabalho, então, existe uma colaboração respeitosa e não como fazemos na Terra de real hierarquia. Foi isso que o senhor disse, que há uma hierarquia diferente da qual concebemos. Isso, filho. Hierarquia para nós é senso de dever a ser cumprido e de responsabilidade, cada um atuando nos seus domínios, mas do lado de cá, todos respeitam as suas terras e as suas atuações. Entendi. O senhor trabalha na luz de qual orixá? Eu venho na irradiação de Pai Oxóssi. Oxóssi. Tá bom. E Oxóssi, no caso que o senhor conhece, é uma irradiação? Tipo, não tem uma personalidade igual uma entidade teria? Ou tem os encantados representantes dessa irradiação? Certo. Oxóssi. Uhum. É um raio que provém direto do Criador. Assim como todos os orixás. Oxóssi vem representado pelas matas, porque nela é contido os segredos da medicina, os segredos da cura, e Oxóssi vem desvendar. Esta é a vibração deste orixá, deste raio, desta força que provém diretamente do Criador. Oxóssi, dentro das leis que regem este universo, personifica o conhecimento que atinge as consciências humanas e duais. Entendi. Então o senhor falou sobre Oxóssi como uma emanação, um raio. O que mais pode ser? Sim, filho. Se você quer saber se existem falanges de espíritos atuando, sim, existem. Tá. Existem os orixás que são incorporados nos terreiros de Umbanda, mas de uma forma que não é encarada de maneira direta. Se tratam de falangeiros que vibram e atuam nesta região, nesta formação, neste reino. Cada reino tem o seu mistério, tem o seu segredo, tem os seus elementais. Então, filho, cada um desses espíritos responsáveis trabalham na atuação de cada um dos orixás. Essas são as chamadas falanges, os falangeiros. Entendi. Então, quando aquele menininho incorpora Iemanjá ou aquela menininha incorpora Oxóssi, numa gira especial de festa para esses orixás, o que que ela está incorporando ali? É um falangeiro da irradiação desses orixás? Certamente, meu Entendi. Filho. É um falangeiro que atua nesta região. Uhum. Bem, se você sabe, para que se forme um fenômeno de qualquer natureza, é necessário uma consciência, seja ela planetária ou não, atuando sobre aquele elemento. Um exemplo disto, para que se formem nuvens e se venham tempestades, existe uma egrégora de trabalhadores que fazem com que isto aconteça, certo? Uhum, uhum. Cada um atua dentro dos seus domínios, formando outros reinos ou não, mas cada um dentro do seu domínio. E isto são os falangeiros. Tá. E quando se diz que o orixá, quando vem em terra, não conversa, não fala, por que que ele não fala? Seria por não ter nenhum ponto de referência encarnacional, encarnatório, de encarnação no nosso planeta, por isso que eles não têm essas referências, não pode se comunicar como nós, são espíritos de outras galáxias? O que se representa? Por que que eles não podem falar quando eles incorporam? E esse caboclo vai falar uma coisa para você. Quando a mensagem vem de uma forma mediúnica, intuitiva, por um sonho, sempre quando chega aos filhos da Terra, ela chega como um funil, filho, de uma fonte fecunda e aberta. Afunila-se tanto que o fio tem apenas uma ideia daquilo que é real. Então, por mais que se faça diálogos, conversas nos centros, nas macumbas da vida, nos terreiros de fé, sempre, filho, será uma vaga ideia do que realmente acontece do lado de cá. Este caboclo fala isso porque os filhos da Terra têm esta natureza dual, certo? Não somente isto, onde luz e trevas são igualmente necessárias, assim se trabalha o guia dentro desta concepção mediúnica com o seu aparelho, que desta forma vai tirar de um arquivo que ali existe o conhecimento para que seja passado àquele que necessita, mas o guia também irá, filho, por sua vez, usar o negativo do médium para que o próprio aprenda a sua lição na sua terra. É por isto que, atualmente, filho, existe-se mediunidade consciente, semiconsciente, Porque a necessidade de aprendizado e crescimento é maior do que a estruturação de uma religião quando a Umbanda saiu do plano espiritual. Entendi. Nossa. Mas eu quero também falar disso, de usar o negativo do médium, das mediunidades. Mas é. Então, essa entidade que vem em terra que não fala, não fala porque. Por quê? Por quê, filho? É. Porque os filhos acreditam que não para. Nossa! É por isso que esse cabroco divagou um bocado, filho, para explicar essa questão. Não se tem real noção do que seja o lado de cá. Se esse cabroco começar a falar para você uma história do canto de cá, da atuação do invisível, pode ser pura especulação para sua mente racional e de todos os filhos que estão a ouvir esse caboclo. Porque como é que se pode entender realmente aquilo que não se vê, certo, filho? Para o fio da terra ainda é assim. Nossa. Então, eles não falam porque a gente acredita que não fala, mas então eles poderiam falar. Viu? A linguagem, seja ela de que forma seja, mental, falada, olhada, energética, quantas comunicações você imagina que exista na infinidade primeiro do nosso planeta? Você se comunica, filho, com o balançar de uma folha. O movimento que a árvore dá significa para onde que o vento dá. E um olhar treinado vai saber, certo? Se você está dentro de uma mata, filho, e vê um lado cascado da árvore, se você sabe que aquele lado é o sul, porque é da onde vem a chuva. Então, se você sabe para onde ir, se você tem olhar para olhar o céu, você sabe se comunicar com as estrelas para saber exatamente para onde rumar, filho. Então a comunicação, ela não tem fim. Ela pode ser falada. Um simples olhar de um guia pode falar muito mais do que palavras conhecidas pela sua linguagem. Então, filho, este falangeiro que incorpora nos médiums umbandistas, que vem na irradiação de determinados orixás com os seus propósitos divinos, seja ele a justiça, a lei, o conhecimento, o amor, a vida, a morte, cada um com seus desígnios, estes falangeiros podem, com um simples olhar, mudar a vida daquele que se sintoniza com ele. Nossa. Então, no final das contas, a proposta na Umbanda do Orixá não é vir dialogar, para isso já tem os guias e as entidades. Isso, filho. Entendi. O Então. orixá, filho, é algo que é um tanto pessoal, filho. Porque este caboclo vai lhe perguntar, o que é orixá, pastor chefe? Então, para mim, Orixá é uma irradiação de Deus que se divide em sete e se subdivide, e cada um tem um campo específico de atuação. Racionalmente, filho, você não está errado. Isso. Por isso que você estudou cá na Terra e aprende também com os irmãos que vêm de cada onde este caboclo vem e ensinam, correto, filho? Sim. Tá. Mas, e se este caboclo pode, com permissão divina dos seus orixás e de Deus, incrementar uma ideia ao seu conhecimento? Opa. Por Então, favor. orixá é algo pessoal. Por isso que esse caboclo disse, o que é orixá, pastor? Se você falou numa relação geral do que é orixá. Tá? Mas esse caboclo agora vai falar. Os orixás que estão no seu ori, que estão a lhe proteger, ali irradiar suas forças de maneira mais direta, porque em todos os momentos de nossa vida nós somos influenciados pelos orixás. Porque se você concluiu que são irradiações provindas diretamente do grande Criador, não pode ser algo que seja somente dois, uma fêmea e um macho. Sim. Porém, filho, cada fio, nas suas respectivas reencarnações e sucessivas reencarnações, tem necessidades diferentes nos campos mais diversos do saber. Certo, filho? Sim. Então, é dado àquele filho os orixás da sua necessidade daquela existência. Ou seja, se você tem um orixá Oxóssi ou uma orixá Inhansã, você tem que aprimorar a área do conhecimento e da determinação. Por quê? Os orixás em conjuntos, isto o caboclo nem fala dos orixás que estão à parte de trás, que são os juntóis, que se você for dividir isto, vai chegar a muitas divisões. Vamos falar do pai e da mãe, como é chamado na Terra, certo? Certo. Eles vêm para personificar o ser que naquela encarnação vive. Ninguém, filho, vai ser totalmente aquilo que é escrito do orixá Oxóssi. Ninguém vai ser totalmente aquilo que é escrito da orixá Oxum, mas dentro dos princípios que regem aqueles raios divinos, está aí a sua necessidade e personificação. Se você tem como pai orixá Oxóssi, conota que você é uma pessoa que tem curiosidade, é ávido no saber, tem necessidade intrínseca de conhecimento, de busca, porque Oxóssi é o caçador do conhecimento. Assim, se você tem Inhansã como sua mãe, você vai ter a força desta orixá aliada a uma determinação que você precisa ter na sua vida para compreender o seu desígnio. Inhansã é o orixá da perseverança, da força, da luta. E assim vai, filho, diante dos outros orixás. O senhor falou também e passou bastante aprendizado para a gente sobre esses dois. Eu fico pensando quem vai ouvir que é de Oxum, Xangô, Iemanjá, Ogum, Oxalá, que vão ficar querendo ouvir do orixá deles também. Será que o senhor pode falar um pouco de cada um? Esse cabroco abençoa todos os filhos que estão a ouvir. E perdoe se algum momento o cabroco não chegou àquilo que se espera dos filhos. Não, né? Imagina. Mas esse cabroco pode falar alguma coisa assim? Então tá. Oxalá, filho. Vai lá, vamos. A necessidade do homem encontrar a sua consciência crística. Oxalá é o religar do homem com o seu Cristo interno. É a fé sendo colocada em necessidade de provas. Certo? Certo. Oxum é o amor, filho. Mas não esse amor que os filhos da Terra estão acostumados a compreender. É o amor puro, filho, da doação, da abnegação. Então, aqueles que têm como regente Oxum tem grande necessidade no campo do amor, mas do amor verdadeiro. Mas não é Iemanjá isso aí? Filho, Iemanjá também é a grande mãe, mas dentro das leis, dentro dos sentidos que a vida tem, Oxum rege o amor. Tá certo. Iemanjá rege as partes de relacionamento. As filhas de Iemanjá são voltadas para a sua família, muito ligadas a esta questão familiar. Muito por conta, talvez, filho, não, este cabroco não vai generalizar, porque cada caso é um caso, e no que é espiritual não existe uma regra. Iemanjá, filhas de Iemanjá, têm esta necessidade. Quem tem Iemanjá como seu orixá tem esta necessidade de colocação diante da família. Normalmente são pessoas muito apegadas aos seus genitores, aos seus genitoras. Entendi. É um amor mais familiar. É a necessidade da afinidade dos laços consanguíneos. Tá Xangô vem regendo a vida e a justiça, porque se existe lei neste universo, é esta energia que faz com que ela seja executada. A lei é regida por Ogum. Ogum é o soldado que executa a lei. Xangô é a justiça divina que se manifesta nos mais diversos planos da vida. Assim, se o filho planta mil, mil ele colherá devido à lei do universo, que é una para todos, e à justiça da sua colheita, porque ele teve o esforço necessário para que isso acontecesse. Nossa, entendi. E Ogum? Ogum, filho, é o executor da lei. Se a justiça condena, Ogum cumpre. Porque é a lei divina sendo colocada em ação. É a lei do Criador. É a mão da lei. Se você para e pensa diante até das obras que você já fez, sua leitura, você vê que existem os planos da vida, que existe o sofrimento. Por que você acha que existe o sofrimento, filho? Porque o filho plantou sofrimento. Então a lei vai ser justa com ele naquilo que se deve, porque ele mereceu aquilo, certo? Claro, entendi. Ele está colhendo o que ele plantou. Entendi. É como diz o interplanetário, que você emana, retorna para você. Exatamente. Tá certo. Então, vamos dizer assim, eu não sei quem são meus orixás. Quantos orixás pode uma pessoa ter regendo a coroa dela numa encarnação? É, filho. Isto é informação que para os filhos da Terra ainda é um pouco distorcido. Então, esse caboclo falando um caso disso, vai ser um caso delicado, mas o caboclo vai deixar somente o que já existe, cara. Tá. Certo? Tá. Se você tem a sua necessidade de provação na vida, se você é amparado por grande amor, nada mais é do que grande amor que estes amados seres iluminados, os orixás, estes raios que provêm de Deus, amparam na sua vibração o filho que vai reencarnar. Certo? Sim. Então, você recebe seu pai e sua mãe. Você também tem, como na tradição da Terra, os padrinhos, que são como os segundos pais e segundas mães, não é, filho? Sim. Você sabe que o que está em cima é como o que está embaixo, né, filho? Você já ouviu isso? Já ouvi Então, isso. tudo que do lado de cá existe, existe também do lado de cada terra de onde você é, Sim, certo? sim. Então, se você acha que o homem inventou para o grande intelectualidade o padrinho e a madrinha, se você acredita que foi por uma irradiação e uma intuição, assim como grandes, grandes criações que vocês têm aqui, que foram trazidas do plano de onde esse caboclo vem. Então, se você também tem seu padrinho e sua madrinha, da mesma forma você vai ter seu padrinho e sua madrinha. Só que você, filho, quando teve outras existências, você também teve um corpo, você também teve uma personalidade, não é, filho? É. Na sua semente divina, não há alteração. Você é Deus irradiando todas as potências no seu máximo grau. Todavia, o seu corpo a sua estrutura energética e energética, porque física nada mais é que uma energia vibrando de uma maneira mais lenta, certo? Sim. Então, se você dentro da sua concepção divina da sua semente, você irradia todas as potências. Só que você precisa assumir corpos diferentes, certo? Certo. E o momento em que você atrai para si as forças do universo é quando você nasce. Que se você dá o primeiro grito do dilatado do pulmão, você atrai para si todas as forças que existem no plano novo, certo? Então, ali, filho, você também teve suas encarnações passadas. Então, você tem seus orixás ancestrais. E aí, filho, é muita coisa para ser dita. E a cabeça só usa daqui, os miolos do ser da Terra, dos filhos da Terra, só usa só 20% da sua capacidade. Então, é um caso difícil de alcançar. Você imagina quantas vidas você não está vivendo, quantas regências você já não teve, quantas necessidades você já não teve nesta terra, mas o orixá da última encarnação é muito forte na vida do filho que volta à terra. Nossa. Entendi. Então, como é que eu faço, ou uma pessoa faz, para descobrir quem que é o seu orixá? Filho, que esse caboclo vai falar para você é a mesma coisa que eu boto na cabeça do meu cavalo, do meu menino. Porque quando se tem esta vontade de descobrir, você entra num labirinto com sede de chegar no meio dele. Quanto mais ansioso você fica, mais você se perde nesse labirinto. Pois então, meu filho, se você quer descobrir, se você deixa seu coração tranquilo, porque há de ouvir você que os cauris ou os búzios revelam qual é o orixá. Mas como esse caboclo já lhe disse, o orixá na nossa vida, como são raios divinos, eles vêm em necessidades diferentes. Então, você pode fazer um jogo com um zelador que tenha esta habilidade e o orixá responder, mas não necessariamente aquele orixá que trouxe através de um Exu, que é o mensageiro, esta mensagem, seja o orixá, que é o seu pai, o seu regente. Isto você descobre sozinho, filho. Não é nem o caboclo que vai lhe parar. Pelo seu jeito assim de ser. Assim como, desculpe interromper, meu filho. Oi, pois não. Assim como todos os guias que acertaram diante deste conselho que você já ouviu falar, a encarnação sua e os seus desígnios pelos seus detidos, os seus superiores, né? Então, eles têm uma missão com você, tal qual você tem uma missão com eles. Então, não é nenhum guia que vai falar para você que você tem o guia tal. Porque mesmo que esse caboclo veja em você ao seu lado, do direito ao seu lado, neste momento tem um caboclo bonito e formoso, você sente a presença dele, não é? Sim. Pois então, por mais que esse caboclo veja e saiba quem é, esse caboclo não vai interferir a linda lei do esforço próprio, filho. Eita. Porque existe coisa mais bonita no universo do que você, por méritos próprios, chegar a uma conclusão de algo? Nossa, realmente. Não existe, né, filho? Não, não. Quando você incorporar e através dos seus aparelhos, despido da vaidade que é inerente à dualidade humana, esse caboclo não critica os filhos nesse aspecto, porque é algo muito comum. Este caboclo vai lhe explicar o porquê com a sua premissão. Sim, por favor. E ao orgulho e todas as outras nuances de de dualidade que existe, aí o fio vai ter condição de receber a mensagem pura do seu guia, que vai dizer quem é e vai afirmar o seu ponto, dizendo que banda realmente pertence e se realmente é este guia que está lhe dizendo. Porque se você pode inventar qualquer coisa na sua caraminhola e dizer que é o seu guia, filho, certo? É. Pois e aí? Então, não pode fazer isso, né? E ficar inventando. O maior prejudicado nisso, filho, é se você é o filho. É o filho que faz. Cabroco não diz diretamente, é se você. Entendi. Então, entendeu? Sim. Agora, quando, no que diz respeito aos orixás, então o senhor acha que cada um consegue descobrir o seu orixá a partir do próprio estudo, dizendo, olha, Oxóssi é assim. Então, se eu sou interessado pelo conhecimento, sou curioso, me encaixo mais nesse jeito, não é que eu seja necessariamente filho de Oxóssi, mas é Oxóssi que está regendo a minha vida nesse momento, que é, no fundo, o que interessa. Sempre. E esse cabroco vai falar uma coisa com a permissão do plano divino, que quem rege este seu trabalho é Oxóssi e Anhansã. Anhansã traz os médiuns para trazer a mensagem. Oxóssi dá o interesse a cada um dos médiuns ou apenas simpatizantes para o conhecer da mensagem. Então, o seu trabalho, você sempre que for fazer esse trabalho que você está fazendo, acima de tudo, filho, agradeça ao grande Criador, este grande Espírito que em vários lances da vida criou o universo. Nossa. Acima de tudo a ele, e agradeça também ao Xóssi e a Nhansã. Nossa. Sim, senhor. E como é que agradece? Rio, quer a maior oferenda do que a fé? Isso, filho, é algo complicado, porque existe, filho, várias ferramentas para se fazer a magia, para se atrair a energia para aquele lugar. Mas, como diz uma velha prosa antiga, onde três velhos sábios conversavam onde guardar os tesouros na humanidade, um sugeriu o fundo do oceano, o outro sugeriu o cimo de uma montanha. Mas com o passar da tecnologia, o homem ia chegar nesses locais também. E o terceiro velho mais humilde sugeriu o interior do coração do filho, porque ali o homem não vai procurar. Ele primeiro vai no externo e depois de tudo procurar, no ápice do seu cansaço, da sua tristeza e do seu desespero, porque é o que conscientiza os filhos para a verdadeira chama da fé, é que ele encontra esse tesouro divino. Filho, se você se pergunta como compreender o Criador, né? Compreenda através de seu ser, filho, porque é através de seu ser que ele se manifesta. Nossa, entendi. Claro, faz sentido. Então, esse trabalho é regido, como o senhor falou, por Oxóssi e Iansã. Mas como é que isso se traduz de maneira prática? Vamos citar um exemplo, por exemplo. O senhor e o seu médium, como que isso chegou até mim? E fala também um pouco do livre-arbítrio. Isso já estava escrito quando eu nasci, essa conversa? Ou antes? O desígnio foi lhe dado. Você sabe qual é a sua tarefa, não sabe? Cabroco não precisa falar. Sim. Só que, para que você consiga fazer a sua tarefa, que é o princípio daquilo que você quer, certo? Você necessita de ferramentas, certo? Sim. Pois então, se seu progenitor passa para você, fio, aperte este parafuso para que você aprenda a apertá-lo. Tá como se você for homem, se você saber apertar um parafuso. Não é o seu futuro que ele está lhe ensinando alguma coisa? Sim. Então, mas ele falou que se você tinha que usar uma marca específica de chave de fenda, Não. você tem que usar uma chave de fenda, não é, meu filho? É isso. Pois então, filho, não é que se você estava predestinado a falar com o meu cavalo ou com outro médium, ou outro médium. A vida lhe apresentou ferramentas, cabe você julgar e através do seu livre-arbítrio, como você também já deixou de responder solicitações, porque sentiu no seu âmago que aquilo ali não se tratava tanto da mensagem, mas da questão da polaridade daquele médium, você deixou de responder, não é, meu filho? Sim, é preciso. Isso aí está certo em fazer, porque é necessário selecionar. Se você não está na tarefa de separar nada de nada, só que se você tem um livre-arbítrio, Claro. então se você vai escolher usar a ferramenta de cabo preto ou de cabo amarelo, não é, meu filho? Sim. Então é nessa forma que se sucede. O seu trabalho já estava arrumado. Só que as ferramentas para que você faça isso, através do seu próprio esforço, e a vida iria lhe conferir aqueles necessários para que isto acontecesse. Entendi. Então vamos falar um pouco do exemplo do senhor em específico. Foram os meus guias que chegaram até o senhor? Foi Oxóssi, foi Iansã? Como é que chegou para o senhor e quando? Faz 4 anos, 2 meses, 2 dias? Como é que foi? Existe uma coisa que é, o homem tem a necessidade de colocar limites a coisas que não têm limites. Exemplo, se você, filho, nesse momento está sentado, é porque você entende que aquilo que você está sentado é um banco ou uma cadeira, certo? Sim. Isto é o limite que o teu cérebro te coloca para que você entenda o meio que você está imbuído, certo, filho? É. Se eu falar para você em tempo, o tempo que eu vivo é diferente do que você vive. Ah. Então, filho, a sua necessidade de colocar limites a uma coisa que já está há muito tempo programada, porque através não só do seu trabalho, mas como de outros tantos esforços anônimos, a Umbandão está crescendo, a Umbandão está evoluindo, a Umbandão está aparecendo, e este é o propósito dos guias que trabalham nesta Umbandã, ou de qualquer outra linha religiosa que seja, não existe distinção. Este caboclo diz nesta linha, porque é nesta linha que o caboclo mais trabalha, mas não significa que este caboclo não esteja nos templos budistas, certo, filho? Tá. Entendi. Então, no que diz respeito a tempo, não é possível ter uma referência. Certo? Tá certo. Mas e quanto a como o senhor foi acionado, é porque o senhor faz parte da egrégora de Oxóssi. Não somente por isso, mas se você fizer uma avaliação, você vai ver que a maioria dos filhos que estão dentro dos seus trabalhos são regidos por Oxóssi, filho. Faça essa analogia, se você mesmo. Você veja quantos filhos tem o seu coração, o seu chakra cardíaco, uma influência forte deste caboclo. Nossa, Certo? nem pensei nisso. Pois é, Entendi. Tá certo. Agora, no. filho. Mas, com sua permissão da palavra, perdoe o caboclo, Imagina. filho, não necessariamente todos os filhos vão ser filhos ou regidos por Oxóssi. Tá. No entanto, eles têm esta predisposição a ter este trabalho. mas também não significa que tenha sido através do meu Senhor que eu aqui esteja. Vimos do lado de cá, e eu não vou, filho, de forma alguma, este cabroco vai atrapalhar sua missão dizendo que se você é A ou é B. Se você é igual a este cabroco é igual a Xuxê. Xuxê é igual à planta, ao elemental. Porque, visto dos olhos de Deus, não existe melhor nem pior. Não existe trabalho mais digno ou menos digno. Daquele que limpa a rua, daquele que administra um estado, a mesma função diante dos olhos de Deus é aquele mesmo amor, é aquela mesma significação para ele. Então, esse cabroco não vai dizer para Sunsê que Sunsê é especial, mas vai dizer para Sunsê que este trabalho já estava todo amarrado. E aí a vida, vendo os seus intentos verdadeiros, mesmo que diante da sua falta de saber das terras que os caboclos, preto velhos e Xux pisam, se você veio a abrir seu coração, se você realmente fez como o Kardec pediu, que era ser um cientista da espiritualidade. Porque o cientista não pré-julga algo sem conhecer. Ele se abre para o conhecimento, até nele está totalmente imbuído. Não é assim, meu filho? Graças a Deus. Pois sim. Então, se você abriu as suas portas para conhecer a Umbanda e nela se perdeu. Eu me achei, né? O que é perder e achar, né, meu filho? Deus, aí, Deus. Temos que nos perder para nos achar. Viva! Mas agora, filho, se você com seus olhos fechados, uma retrospectiva da sua vida, enquanto você sempre teve esse temperamento sereno, mas você sempre teve o seu limite. Sim. Se você fizer uma analogia antes da Umbanda na sua vida, você vai ver que a compreensão que você tem hoje não era a que você tinha antes. Se você não olhava para o seu semelhante com a mesma afetuosidade e carinho que você olha hoje. Sim. Pois então, meu filho, se você se perdeu na Umbanda. Viva. Viva. E, mas então, assim, no sentido de... E eu agradeço muito as suas palavras. No sentido de... Agradeço a Deus, filho. Esse cabroco é apenas um compasso usado pela diligência maior. Nossa. Eu agradeço a Deus. Então, sendo esse compasso, quando alguém chegou com a proposta, olha, o menino está fazendo esse diálogo, o senhor quer participar, quando essa pessoa chegou para o senhor tinha a opção de dizer, ah, não, não quero. Claro, filho. Uhum. Por que não? Porque existem outros, filho, que se você há de convir, que acham que esse trabalho é errado. Sim. Esse cabroco não vai dizer que é o mentor dele que julga isso errado. Uhum. Mas é uma influência forte que passa pelo cérebro humano, vindo de um prisma sutil e espiritual. E quando chega nesse cérebro pouco capacitado no seu uso, perde-se grande informação e a dualidade toma conta. Então, meu filho, se você entende que estes filhos não vão encontrar beleza onde tem flor nascente. Agora... Só para esclarecer, porque tem muita gente que certamente está ouvindo e se sente ofendido com a palavra do caboclo, quando disse cérebro pouco capacitado no seu uso, o caboclo se referiu à humanidade inteira, né? Não a quem não concorda com o que está sendo feito, né? Não, filho. Isso. Esse caboclo fala da necessidade da terra. Não é de uma maneira ofensiva, Mala. porque o filho entende a palavra dura do caboclo como uma ofensa devido à dualidade, filho. Mala. Mas vamos fazer agora um aprendizado, nós dois, de algumas coisas da consciência. Vamos. Existem, filho, neste momento, duas consciências que regem a Terra. Você as conhece? E agora? Então, se você não precisa responder, fique calmo. Vou ficar. Existe uma consciência, um nível 1, certo? Certo. Porque se fala muito da consciência crística, né, meu filho? É. A consciência crística é a consciência terceira da humanidade, certo? Existe a consciência 1 e a consciência 2. Então, quando esse caboclo fala de uma maneira dura, os filhos que perdoem este caboclo pela ignorância, ele não fala da sua pouca capacidade de uso devido à falta de intelectualidade dos filhos da Terra. Porque tem muitos filhos na Terra que são muito inteligentes. Porém, este caboclo fala no embasamento consciencial. Porque existe, filho, uma unidade de medida perfeita aos olhos do grande Criador, porque é dela que tudo provém. Isto é um cado da geometria sagrada. Este caboclo não vai entrar muito detidamente nestas coisas, certo, meu filho? Tá. Mas existe essa medida chamada de Phi, certo? Sim. Então, ela tem uma unidade, filho, que quando se está no nível 1 consciencial, que existe ainda filhos na Terra com esta consciência, que são os aborígenes na Austrália, existe-se uma proximidade muito grande destes filhos em questões conscienciais com este número perfeito, com esta proporção perfeita. Se você compreende, por estar tão próximo desta unidade, eles têm uma união maior. Porém, não são como os filhos que habitam 98% desta terra, que são os filhos da consciência 2. Porque dentro de uma escala de consciência, os aborígenes conseguem ver tudo em tempo real, filho. O que acontece com qualquer membro desta tribo, aquele que está distante consegue saber por pura telepatia. Não existe melhor ou pior na criação, filho. Existem capacidades diferentes no instrumento físico devido ao grau de conhecimento, não conhecimento, perdoe este caboclo, mas de consciência que aquele ser carrega. Então, os aborígenes têm esta condição de comunicação mental, têm esta forma de que se um aprende uma coisa, todos da tribo já vão saber como se faz aquela coisa. É assim, filho, que É. conseguimos fazer reaprender o fogo, reaprender a caça, aprender, reaprender a usar instrumentos. Quanto um aprendia, todos os outros sabiam. Certo, filho? Certo. Já existe estudo na Terra que comprove isto, com animais, certo? Sim. Passando para o segundo grau consciencial, que é o humano atual, lembrando, filho, que na aborígene a dualidade não deixa de existir, porque é algo inerente à Gaia, certo? Sim, Gaia Terra. Isto. Passando para o segundo grau consciencial, você tem uma diferença absurda, filho, daquela proporção perfeita que Deus deu na Terra para dar um jeito de se criar. Então, filho, quando você vê Tupã que perdoe as palavras de Cabral, mas quando você vê um guia, filho, criticar o ser humano, o guia está usando